Não conheci que tivesse levado porrada. Programa para Paracatuzum. Hoje é dia 20 quanto, cara? Hoje é 26 de maio de 2010. Cara, eu tava ouvindo a chamada do meu programa, eu mesmo gravei. Sinceramente, se eu ouvisse essa chamada, eu não ia ouvir o programa, cara. É muito desânimo, né? Alô, Ibatera. Você gostou, Bernardo, da chamada do programa? Claro, é. É? Ficou uma coisa região meio... inteira aí. Então, mas ficou uma coisa meio desanimada, assim, né? Ficou, não sei o que e tal. O que que a Yasmin tá gritando lá pra baixar o som? Ei, Yasmin. Yasmin tá triste porque o Palmeiras, o time reserva que a gente tem, nós enfiamos uma goleada no Grêmio. Bernardo, e aí, Bernardo? Bernardo, tá bom, como é que anda, Bernardo? Bernardo o quê, Bernardo? Bernardo Carvalho. Eu sou parente do Pelé. Parente do Pelé. Sim, eu sou Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira. É verdade isso, Arantes do Nascimento? Uhum. É mesmo? E tem alguma possibilidade? Não. Assim, não, né? Jogava bola igual, pelo menos. Tentei a herança lá, mas não deu certo. É? Mas jogava bola igual? Também não. Não, não. Não, é, minha mãe era Arantes e meu pai era Nascimento Teixeira. Que legal. E cara, aí, quando eles se casaram em 58 e eu nasci em 59, era mais ou menos a época que o Pelé também estava despontando. E você nasceu onde? Mas, na verdade, eu nasci em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Sou mineiro, Belo Horizonte. Então, quer dizer, parece um queijo ali. E na época tinha um parente lá que era Arantes Teixeira, então eles resolveram deixar o Nascimento. Aí eu e meus irmãos carregamos o Arantes do Nascimento. E é legal isso, né? E a pergunta é sempre assim, você é parente do Pelé? Pois é, cara. Mas não sendo parente do Pelé, nasceu em BH, né, em Belo Horizonte, e você veio para São Carlos? Eu estou em São Carlos desde 83. Bom, tá recente, achei que era 83. 27 anos já. 27 anos, cara. 27 anos. Você nasceu em BH e ficou lá até quando? Fiquei lá até essa... Morei uns 4 anos no interior de Minas, uma cidade bem pequenininha. Que lugar? Chamava-se Bom Sucesso. Bom Sucesso? Bom Sucesso. E fica perto de onde? Sul de Minas, fica perto ali da região chamada Campos das Vertentes, região onde tem São João del Rei, Lavras. Minha família mesmo, dos meus pais, é de São João del Rei. São João del Rei. É, da região ali. A gente até tem hoje, até tem... Você tem contato? Você vai lá e tal? A gente vai a Tiradentes. A gente tem uns amigos que montou um grupo de teatro lá e que mudaram. Eles eram paulistanos e mudaram para São João del Rei. Isso. Que é a companhia Manicômio. Manicômicos. Manicômicos. Vamos ver se eu encontro ele lá nesse fim de ano. Ele deve estar indo pois pra é. Lá. Aliás, nesse meio de ano, vamos ver se consigo. E é um pessoal que faz um trabalho de teatro de rua maravilhoso. Muito, muito legal. Muito legal. Não conheço. Bom, mas aí então você pegou e voltou para lá e agora fez o que curso, Bernardo? Você fez para o engenheiro de produção? Sou engenheiro, não. Sou engenheiro civil. Civil. Você fez lá aonde? Pela UFMG lá. Em BH mesmo. Em BH. Me formei em 82, aí eu me interessava pela área de saneamento, né? Tratamento de água, esgoto, lixo, todas essas porcarias. E veio casado, não? Não. Conheceu a ideia aqui? A ideia, a gente se conheceu aqui em São Carlos. Exatamente. A ideia é São Carlos, não é minha. Ela é londrinense. Londrinense. Ele se encontrou no meio do caminho aqui. Caraca, Da passagem já dava para vir até aqui, aí os dois pararam, se encontraram na rodoviária. É isso aí. Que legal, velho. Bom, e aí você fez engenharia civil. Civil lá e vim fazer então o mestrado na área de saneamento aqui em 83. Emendei num doutorado que começou em 86, terminei em 91 e em 92 prestei concurso aqui na Federal. E o que que você fez? O que que você pesquisou do mestrado e do doutorado? Mexer com tratamento de água. Filtração de água, coisas do tipo, assim. Coisas que eu hoje quase não mexo. Como assim, filtração? Filtração, tratamento de água. Como que você trata a água para você beber depois? Água de esgoto, tudo não, mais? No caso, água, que a gente fala de água limpa, né? Água para beber. Que água de rio e tal. Pegar água do rio e tratar, filtrar e tornar ela potável. E aí se manteve nisso, não? Quando pois você é, eu continuo trabalhando na área de saneamento, mas aí aqui na UFSCar, a nossa área de trabalho, ela se expandiu, né? Assim, a nossa, que eu digo, do grupo que eu participo. Então a gente trabalha hoje num conceito que a gente chama de engenharia urbana. Então, pegar os problemas da cidade e tentar uma abordagem conjunta sobre eles. Na minha área continua sendo mais de saneamento, ou seja, água e também a parte de resíduos, de lixo, resíduos sólidos, que a gente fala. E essa fase que você estava em Minas, você chegou a conhecer o pessoal do Clube da Esquina, como é que é? Curtiu demais? Sim, sim, a gente tinha eles por perto ali, a gente, lógico, não era da mesma turma, né, mas... É. era muito comum vê-los nos bares lá de Belo Horizonte. E eu tenho muita ligação com música também. Mas você toca? Toco violão. Tem algum violão aqui, Marco? Pra nós? A gente consegue achar um violão? Felizmente não. Vai aparecer. Bom, mas aí você cantava, tocava. Não, pois é, eu fiz a minha graduação, muito interessante. Eu tinha um colega que tocava flauta. Então a gente tinha uma dupla de flauta e violão. E a gente tocava durante a semana, a gente tocava em bares da cidade, lá em barzinhos, né? E ganhava dinheiro no fim de semana tocando em casamento. E então, que tipo de som que vocês tocavam? Não, durante a semana, mais MP, mais não, quase que exclusivamente e principalmente MPB. Principalmente os mineiros. Os mineiros, né? Também. Beto Guedes, isso. Beto Guedes era figura fácil lá. Eu que... Mas o que dava dinheiro mesmo era o fim de semana, que você tocava meia dúzia de músicas lá num casamento. No casamento. Né? E que tipo de música tocava? Aí tocava. A gente tentava puxar um repertório mais popular, mas tinha as noivas tradicionais, então desde a marcha nupcial. Até as Ave Marias. A gente só fazia instrumental, flauta e violão. Flauta e violão. Não tem violão. Agora, puxa. Que sorte, hein? Não, agora eu posso falar, que azar. Que azar. Mas, então, assim, a gente tinha essa ligação. E você cantava ou tocava? Pois é, aí, não, com esse colega a gente só tocava. De lá pra cá eu nunca atuei profissionalmente, a não ser nessa época de graduação. Então, assim, eu posso dizer que eu banquei a minha graduação. Lógico que eu estudava na escola pública, né? E também morava com a minha mãe e tal. Mas, assim, as minhas despesas todas foram bancadas com... Ganhando... E nessa época? Com a música. E você tocava e cantava? Sim. Não, tocava com essa dupla. E cantava com os amigos, mas não profissionalmente. Aí só por prazer, que eu continuo fazendo até hoje. É que você está com medo que eu vou pedir para você cantar alguma coisa, né? Pode pedir, mas não vai cantar. Não tem nada. Não, sem violão não dá. Não dá, não tem como. Ontem eu ouvi no programa Senhor Brasil, do Rolando Boldrin, tava o... Cara velho é difícil, porque começa... Bom, aí tava o Zé Renato. Zé Renato Bocanil. Renato Braz e o filho do Caymmi, que eu sempre esqueço o nome dele. Dori Caymmi. Danilo, acho que é o Bigodão. Danilo. Cantaram umas músicas dessa minerada toda, que era uma coisa absurda, né? Eu tenho, assim, umas coisas interessantes. Outro dia teve aqui em São Carlos o show do 14 Bis, né? Eu até não vou dizer que eu sou muito fã dele, não. Faz um som que pra mim já ficou muito comercial. Mas eu tenho orgulho de ter... Eu até fui lá no camarim deles brincar com eles. Eu fui no primeiro show do 14 Bis em Belo Horizonte, num teatro chamado Teatro da Imprensa Oficial. Como chamava aquele disco? O primeiro que fez aquele grande sucesso. Que era o Natural. Como que é o nome? É Natural. Esse desejo de ver a cor da estrada... Cara, era o 14 bis. Canta bem. Que legal, velho. Mas eu brinquei com eles. Falei, assisti o primeiro show de vocês, estou aqui 30 anos depois assistindo. Que legal, velho. E aí você ouviu esse show em BH? Primeiro show do 14 bis. Primeiro show do Wakiti. Não sei se vocês conhecem um conjunto. Conheço, acho que o Mineiro. Assisti. Põe esse fone que nós vamos conversar com o pessoal de Brasília. Gente importante, né? Muito. Como nós, como você, inclusive. Ô, Américo, você está nos ouvindo, Américo? Pô, Elvio, tudo bem? Até que enfim, né, meu cara? Você não tá dentro de nenhum avião, não, né? Não, rapaz, mas eu tô em férias, mas eu vou falar... Ah, você tá em férias! Os nossos ouvintes. Ah, porque há caraca. Muito tempo que a gente tá pra conversar, né, cara? Pois é, faz um tempão. Onde você tá, meu velho? Eu tô em férias com a minha filha. Eu vi aí no fundo. Passeando, tô tranquilo. Américo Córdula é o secretário nacional de Identidade e Diversidade Cultural. Acertei, né? Acertei. Bom, cara, você tá em férias, então é sacanagem eu pegar e entrar no programa para falar de trabalho contigo, né? E aonde você tá exatamente? Não tem problema, não. Eu tô aqui, na verdade, já faz um mês que a gente tá tentando se comunicar, né, Elvio? Pois é. Mas pra mim é uma fantasia muito grande. E você tá... Vamos lá. Onde você tá passando férias? Eu tô passando férias nos Estados Unidos. Você tá nos Estados Unidos agora, cara? Porra, velho, desculpa. Eu só pego você em horário e lugar diferente. Você tá onde aí nos Estados Unidos? Mas não tem problema, não. Eu tô passando com a minha filha e na Flórida e E aí curtindo uma semaninha só, porque tem muito trabalho para fazer em Brasília. Legal, queridão. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, no ar, assim, dizendo que então a hora que você voltar a trabalhar, a gente vai falar de trabalho. É sacanagem eu ficar perguntando para você coisas de trabalho agora, né? Não tem problema não. Vamos lá. Então tá. Diz para nós então, o que, que vai ter de novidade nesse fechamento de governo aí? Então, nós estamos agora, né, com, na Secretaria da Identidade, com 5 editais muito importantes, né? É, o primeiro edital para o hip hop, que está aberto aí até o dia 12 de julho, né? É um edital que a gente está homenageando o Preto Boss, que foi uma importante liderança do movimento hip hop. E a gente está querendo aí mapear e conhecer as experiências dentro do mundo do hip hop. Sabe que hoje o hip hop é a linguagem que mais atinge jovens e está em todo canto. A gente sempre fala que é jovens da periferia, mas eles estão no campo, estão entre os povos indígenas também, enfim, tem em todo lugar que o jovem tem essa aproximação com essa palavra cantada, né? A palavra, o rap, né? Cara, então esse é um musical bem bacana, né? E coincidentemente, infelizmente, né, o Preto, a gente, quando aconteceu o acidente, eu inclusive estava junto com ele, né, foi um show que ele fez lá em Santa Catarina, em Florianópolis, né, e eles decidiram, a gente, não era para voltar, inclusive, não era para voltar naquela noite, e o Preto, não sei o que deu na cabeça, mas uma galera pegou o carro e resolveram voltar de carro para São Paulo, e infelizmente foi esse acidente. É uma estrada horrorosa, né? Horrorosa, uma estrada horrorosa. Ali é perigosíssima, né? É uma coisa que, aliás, uma das figuras mais importantes que eu conheci. Eu não entendo nada de hip hop, até brinco com o pessoal do hip hop aqui de São Carlos, né? Que eu não entendo e não sei, né? Mas o Preto foi uma figura importantíssima, né? Principalmente no período, primeiro período aí da formação do governo, enfim, de todo o trabalho que a gente fez. E o Preto, então, essa homenagem, para mim é uma homenagem que vocês estão fazendo para ele, que é muito legal. Exatamente. É, inclusive, você sabe que ele foi o primeiro cara do hip hop que chegou no Ministério da Cultura e falou: tem política para hip hop. Ele teve uma audiência lá com o Gil, né? Inclusive o Gil está junto, ficou muito impressionado com a capacidade de situação, enfim, de pensamento do Preto, que inclusive está expresso num livro que a Miriam está, né, vendendo, inclusive se estiverem interessados, é só entrar no site do Prêmio, a gente tem lá o linkzinho até o livro Na Sociedade do Código de Barras, que é um livro que o Preto escreveu, que faz a cabeça de muita gente, inclusive a nossa, do governo, e por isso que a gente está homenageando o Preto Boss, porque é uma figura fantástica. É, pois é. Então, e o que mais, Américo? Além do fechamento de conversa. Aliás, um trabalho maravilhoso que vocês fizeram com o pessoal da GCIP aqui, da região do interior de São Paulo, né? A gente teve lá, inclusive, parabéns para vocês. Estou virando puxa-saco seus agora, né? Mas foi um trabalho muito legal, velho. A gente está fazendo um trabalho importante, que é o seguinte, aí o pessoal dessa região está constituindo um consórcio. Então, a região de Monte Alto, então são quase 30 prefeituras. 42 agora. E a gente, 42, pois é. Mas o consórcio agora está se estabelecendo e é a forma melhor para a gente desenvolver uma política, porque a gente tem mais cultura, que tem a política do Cine Mais Cultura, que tem os pontos de leitura, enfim, uma série de ações. E aí, quando a gente coloca um Cine Mais Cultura numa determinada região, você não precisa ter um cinema em cada cidade, mas aí um cinema acaba sendo foco de 3, 4, 5 cidades, e a gente consegue, assim, colocar mais ações, né, do que, em vez de privilegiar todas, né, uma fica sem um equipamento ou sem uma ação. Então, essa ideia de trabalhar em consórcio, ela é fundamental para que a gente possa distribuir bem as políticas, né, contemplar todas as políticas. Isso está acontecendo agora. A Secretaria de Articulação Institucional já está tratando com o pessoal da GCIP, né? Bom, isso é outra coisa. Outra coisa é que a gente está também trabalhando no registro da Feira do Agro, né? Que é uma importante manifestação aí dos tropeiros da região, que a gente pretende levar a cabo ainda esse ano para a gente poder aí registrar esse importante patrimônio. Tá bom então, querido. Um grande beijo pra você. Aproveita a Flórida, né? Como chama tua filha? Tá bom, Brasil. Olha, eu queria inclusive dar aos ouvintes aí para entrar no nosso sítio, www.cultura.gov.br/diversidade. Nós temos 5 editais agora, ainda tem o edital dos idosos, alô. Tem o edital também para os deficientes físicos, que ele está lançando agora. Né? E tem o edital cigano. É importantíssimo. Vocês conhecem aí os ciganos, que eles possam participar desse edital, que a gente está dando 30 prêmios, conquistando 30 prêmios de 20 mil reais, né? E a gente vai aí mostrar o que para os ciganos de todo o Brasil. São Paulo tem uma quantidade enorme de ciganos, então está todo mundo convidado da região de São Carlos a entrar no nosso site e participar dos editais. Tá ok, querido. Um grande beijo, um beijão na tua filha aí, tá bom? E boas férias, tá bom, bom término de férias. Um abraço, até a volta. Falou, queridão. Abração. Um beijão, beijão. Bom, então o Américo diz o seguinte: entra no site do Ministério, que é www. Acho que nem precisa botar mais www. cultura.gov.br, editais, que você resolve. Então, pessoal que aí ele falou dos editais, não sei se todo mundo conseguiu ouvir, né? Principalmente o pessoal do hip hop e dos ciganos, tá ok? Mas o seu Bernardo estava começando a cantar, infelizmente entrou aqui diretamente dos Estados Unidos, da Flórida. Outro dia ele tava no avião, começamos a conversar dentro do avião, aí outro dia ele tava não sei onde, enfim, deu certo. Mas aí você tava apontando, então, que a música serviu para você se sustentar. Ah, pois tá? É. Dentro do... Você vê que eu não perco, a cabeça é 386, mas funciona, né? É uma coisa que... Mas e aí? Tem continuidade. Tem continuidade, mas e aí? Que... Não, pois é, então música continua sendo um grande prazer, uma grande terapia, né? Eu ouvi uma vez uma frase, uma pessoa que a gente estava tocando, assim, a pessoa falou assim, que a pessoa que toca um instrumento, ela não envelhece, porque enquanto ela está tocando, o tempo para. Achei bastante interessante isso. Então funciona muito como uma terapia, assim. E você coisa... toca ainda, não? Você não toca. Para mim, para os amigos, para as famílias. Também tocam. As meninas. Você está se referindo às duas filhas? As duas filhas. Né? Tem a esposa também. Que... E as meninas? As filhotas e as esposas. Elas não, assim, não tocam exatamente. Acho que elas curtem muito a música, tem lá os seus instrumentos, mas nenhuma delas investiu assim, muito profundamente nisso. Né? Então, mas elas são altamente musicais, aquelas pessoas que chegam em casa, a primeira coisa que fazem é ligar um som, né? Ligar uma música, fazem as coisas todas com música em volta, e isso acho que faz muito bem para a saúde. A Laura trabalha com cinema, né? É, a Laura fez o curso aqui de imagem e som aqui na UFSCar, gosta muito dessa área, trabalha com vários... A Laura é multi, tem inclusive o um programa aqui, né, na Rádio UFSCar, o Sessão das Seis na sexta de trilhas sonoras, com os colegas. Atualmente trabalhando na Rocambole, na produtora. Volta e meia está fazendo aí produção gráfica, tudo isso. Então... É bastante diversificada. Né? Tá, e a Mariana? E a Mariana, mais velha, essa está na área acadêmica, já terminou o mestrado já em filosofia, acabou de entrar no doutorado lá na Unicamp. Em ela, que área? Filosofia. Filosofia. É, tá te puxando aí. Seu mestrado com o Lukács. Olha só. E agora tá definindo lá o tema de doutorado. A Mari chegou a ter aula comigo? Chegou, né? Chegou a ter, acho que o quê? Uns dois anos. Dos Curumins, né? Lá. Chegou a ter uns dois anos, sim, acho que a aula comigo. Uhum. Bom, e aí então você... Produziu a filosofia na vida. Mas, cara, eu espero que não tenha sido seguido dos meus passos, né? Que ela tenha os passos mais consistentes. O Marco também fugiu, o Marco foi meu aluno também. Também foi meu aluno. É isso, com a Laura, é? Você pode pôr o microfone, que os ouvintes não estão ouvindo absolutamente nada que você está dizendo. Como assim? Estudei com a Laura. Estudei com a Laura na educativa. Olha só. Ah, é? Aham. Olha, mas a Laura, ela saiu, acho que no colegial, sim, ela saiu da educativa, mas até a oitava série a gente estudou junto. Da turma da Laurinha. Uhum. E que é os últimos anos, então? Não. Não, a Laura ficou acho que até a oitava série, né? Isso. Aí no colegial. Você sempre estudou na educativa? Sempre, desde a segunda série até a terceira colegial. Ninguém é perfeito, né? Não, de jeito tem nenhum, problemas, né? Na existência. Exato. Né? Bom, mas aí então, mas participa da prosa, pode ficar aí que nós vamos ver o Bernardo junto. Aí você veio para São Carlos, conheceu, além de conhecer, você já conheceu a ID logo de cara, assim não? Sim, três meses viu, depois. Já viu, já gostou, já, casou. É isso. Caraca, é sério? Que estamos por aqui. É mesmo? A ideia tinha acabado de formar também aqui na biologia da UFSCar. tava pensando em ir embora, acabou ficando. E ela, essa já tem mais anos de São Carlos. É mesmo, que, é. Ela fez aquilo. Ela fez a graduação aqui, E tem um trabalho legal, daí tem uma figura, né? Educadora ambiental aí, tem um trabalho coletivo bastante interessante. Eu tava brincando com brincando não, é sério, na verdade. Eu tava falando com o Bernardo, que eu me lembro das reuniões de pais, que é um negócio chato pra caramba, né? Pra quem é professor, reunião de pais é um tormento, né? É aquela história que o cara acha que... É porque educação e cultura, todo mundo sabe tudo, né, cara? Todo mundo entende. A hora que chegava o Bernardo e a Aide lá, a gente tinha um alívio, assim, porque eu falava, opa, chegou gente tranquila, que não tem problema, enfim. Mas e aí? Mas eu não quero nem contar vantagem, não, mas as duas filhas sempre foram muito boas alunas, né? Mariana, e aí o pessoal perguntava assim, o que vocês vêm fazer em reunião dos pais? Porque geralmente é os alunos que têm mais problemas. Mas tinha umas coisas muito estranhas, né? Tinha essa coisa de reunião de pais, na educativa, então, pelo amor de Deus. Ali era... Tinha umas figuras que você falava interna, não tem jeito. Dá medo, né? Dá medo. Aquela proposta que os pais participam da... Pois é. Não, o pai, geralmente é o pai que propõe, né? O pai vem... Aí vem algum psicólogo, não, ele tem síndrome de alguma coisa, né? Síndrome de falta de cacete, né, bicho? Então tem uma... Bom, e aí, então, você fez o mestrado, bonitinho e tal, mas aqui você nunca tocou na noite? Não. Nunca. Só pros amigos, realmente. É mesmo? E como que é assim? Só pros amigos? Só pros amigos, reuniões aí. Quando rola um churrasco e tal, tá todo mundo bêbado. Tem o Caju, que toca um pandeiro muito bom. É verdade, o Caju toca pandeiro. Esses dias eu descobri que ele é lutador de... jiu-jitsu, uma coisa. Será? Eu vi uma história assim, cara. Já fez umas artes marciais. Eu também fiz um tai chi chuan alguns anos atrás. Tai chi chuan é aquele que você fica montando árvore, né? Grama, né? Grilo. Que é pra tranquilizar. Pessoal, eu sou muito tranquilo, acho que eu vou Mas aí, como é que vem essa história? Você acabou virando pró-reitor de pós-graduação, é isso? Isso é o meu cargo atual, né? Desde um ano e pouco atrás. Eu sempre me interessei, sempre me envolvi com a parte de, vamos dizer, de administração propriamente dito, mas eu sempre fui mais do que procurar mais do que simplesmente um professor, participar da vida, né, da universidade nos seus vários aspectos, né? Já fui do sindicato, já fui coordenador de curso de graduação, de pós-graduação, e o grupo, né, que a gente participa, me convidou e a gente achou que seria interessante eu atuar como pró-reitor de pós-graduação, e aceitei o desafio, que não chega a ter um desafio tão grande, porque a UFSCar é um... Em termos de pós-graduação, é muito bem, né? Vai muito bem, né? Quantos alunos tem pós-graduação? Pois é, olha só, eu fechei esse número hoje, porque é muito difícil a gente saber o número exato, porque, na verdade, o número de alunos de pós-graduação muda praticamente todo dia, né? Por quê? Porque você tem uma defesa, cada dia você tem defesas, tal. Tem programas que têm admissões ao longo do ano, tal. Então, o número... Eu sempre pergunto assim, qual data que você quer saber? Mas hoje eu tenho um número de maio, a gente está com... eu vou dar um número aqui, mas esse número já mudou. 1.188 alunos de doutorado e 1.473, mas está faltando um pouquinho, uns 1.500 de mestrado. Caraca! Ou seja, dá um total de 2.700 praticamente, entre mestrado e doutorado, um pouquinho mais, né? O que é um número bastante alto, comparando, por exemplo, nós temos um universo hoje de alunos de graduação de 10 mil, 11 mil, mais ou menos. Está crescendo muito também. Mas são poucas universidades que têm uma proporção pós-graduação, graduação, como a gente tem. E a gente tem, então, aí 33 programas de pós-graduação, com um crescimento muito alto nos últimos anos. Então, assim, é lógico que eu falei que não é um desafio, porque a gente tem já uma certa experiência, mas tem sido um desafio na medida em que está crescendo, né? Você está tendo uma expansão, e o desafio qual que é? Expandir e, ao mesmo tempo... levar a qualidade que a gente sempre procurou ter. Então, rapaz, isso significa o seguinte, quase, no caso do pós-graduação, quase 1% da população da cidade. É verdade, nunca tinha feito essa conta. Quase 1%, ou seja, 1% da população da cidade faz mestrado e doutorado na federal. Sem ainda deve ter um número quase igual, ou pouco menos, na USP. Caraca, né? Velho, é muita gente, uma população, né? Se a gente tem um número alto, né, um doutor para cada 200 habitantes, nós temos aí... Por isso que é considerado a tal da cidade pós-graduando para 100 habitantes. Agora, isso repercute, isso acaba repercutindo dentro, ou é aquela coisa do cara vem, faz um mestrado aqui, tchau, vai embora e não tem... Não, isso repercute, é muito interessante, como que isso se expande, né? Eu estava vendo esses dias, por exemplo, um dos programas mais antigos aqui, que é a Ecologia, Ecologia e Recursos Naturais. Então, completou agora 30 e poucos anos. É, vários coordenadores de ecologia de outras universidades passaram por aqui, fizeram o seu mestrado e ou seu doutorado aqui em São Carlos. Então, é muito interessante como a coisa se expande. Outro programa antigo também, que é a Química, eles fizeram de um levantamento, colocaram num mapa aí os lugares que tem alunos que passaram por aqui. Então, tem, não só no Brasil, como em outros países, né, pessoas que fizeram uma parte ou até toda a sua pós-graduação, ou até toda a sua graduação também, aqui em São Carlos. Então, isso é muito interessante. Eu acho que São Carlos leva essa marca, né, para várias regiões do Brasil. Engraçado, recentemente eu tive aqui com o pessoal, uma professora, inclusive, que está desenvolvendo um trabalho com povos indígenas, né, que são aqui da Federal. Depois a gente recebeu um comunicado do pessoal, que uma associação de alunos e professores, pessoal da uma sociedade africana aqui dentro. Quer dizer, é uma loucura. Sim, isso. Como é que você consegue essa... É, São Carlos tem isso. É, mas falei, engraçado, consegue repercutir isso na cultura da cidade, por exemplo? Acho que atualmente bem mais, né? É. A gente sabe que houve no passado um certo distanciamento, né, das universidades, particularmente da Federal, em relação à cidade, né? A gente comentava assim que você tinha a estrada no meio aqui que separava a, né, rodovia. Mas hoje eu acho que isso está totalmente superado, assim, não só porque tem pessoas, né, no meu caso tem 30 anos, quase 30 anos, estou morando na cidade, sou São Carlense, filho São Carlense e tal. Mas porque... Aliás, as três últimas gestões são de reis-reitores da universidade. Isso tem, né, contribuído muito para superar essa barreira. E acho que a cidade está ganhando muito, porque a diversidade, né, você acabou de falar aí da política da diversidade, né, o América, a questão da diversidade, você abre espaço para essa diversidade. Você tem pessoas aqui, então, de vários estados brasileiros e de vários países, né? Eu lembro, mesmo quando eu entrei aqui em 83, né, esse tempo todo atrás, eu convivi na minha turma de mestrado, tinha gente da Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, e logo em seguida veio o colombiano, veio um boliviano. Então você tem culturas acontecendo aqui e cada vez mais você tem espaços para essa manifestação. Eu acho isso muito interessante. Mas é engraçado que eu atuo da imprensa local também, que acaba fazendo um jornal e tudo mais, semanal e tal. E você vê que, eu estava até comentando com os meninos antes de pegar o programa, que a cultura das redações de jornal ainda continua aquela cultura arcaica, né? Também por mais que, por exemplo, alguns jornais, que é o caso, inclusive do jornal que eu estou lá, não quero fazer jabá, né, mas que busca um pouco de modernização nas ações, etc. e tal, tem uma cultura muito arraigada nessa cultura do jornalismo tradicional, do release, né? Você não pode falar, se você faz um comentário é porque você não gosta, tá abrindo espaço para a oposição, tá... Que é uma loucura isso, né, cara? Pois é, eu acho que assim, que isso que eu falei, que isso tem ampliado, mas é lógico que tem focos de resistência. Eu acho até que aquela resistência, às vezes, por insegurança, né, do novo, do que vem de fora, do que eu não conheço, né? E resistências também de econômicas e coisas do tipo. São Carlos, lógico, né, tem toda uma tradição, toda uma até um certo conservadorismo, né, que aos poucos tem perdido espaço, mas que ainda existe e ainda subsiste em vários locais. E dentro da universidade, você tem conseguido o quê? Qual que é o seu grande, vamos imaginar, um projeto? Você está quanto tempo como... Eu estou há um ano e poucos meses. Qual que é o que você estabelece? Porque minha mãe dizia, quando você vai para a rodoviária, você chega lá, olha o itinerário do ônibus. Se for para lá que você quer ir, você entra dentro do ônibus. Qual que é o itinerário seu do... Pois é, viu, eu diria assim, que a gente está tentando. Nesse momento, eu tinha um colega que falava que, assim, que a pós-graduação é só você não atrapalhar que ela anda sozinha. Eu acho que tudo bem, uma boa parte é isso mesmo. Agora, outras partes você tem que dar uns cutucões aí. Então, a gente tem, por um lado, programas aí já bastante consolidados, já bastante antigos, e que já tem pernas próprias há muito tempo. Mas mesmo em relação a esse, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, porque... São grupos também, por exemplo, que estão ficando mais velhos, pessoas estão se aposentando e tal. Então tem que haver uma preocupação em como garantir aí uma certa renovação, uma certa continuidade, né? Essa é uma preocupação não só da pós-graduação, mas da pesquisa como um todo, né? É lógico que Hoje nós temos um mecanismo de substituição de professores na universidade, que é o chamado professor equivalente, que pelo menos nos garante uma reposição numérica. Porque até alguns anos atrás, a gente estava perdendo professores e diminuindo. Agora, pelo menos, a gente consegue... Aposentou alguém, ou infelizmente aí a pessoa se afastou por outro motivo, você consegue repor, né? Mas o que a gente tem que garantir é justamente que a qualidade também se mantenha, que haja continuidade para esses programas mais antigos. E nos programas novos, é lógico que tudo que é novo tem essas dificuldades naturais, né? Os nossos bebês aí, os programas novos, precisam também por de exemplo, certo apoio. Por exemplo, pega um programa novo que você está implementando. Não, pois é, na verdade não sou eu que implemento, são os professores que implementam e a gente apoia. Vamos pegar o exemplo mesmo da imagem e som, né? Um programa, um curso de graduação que agora tem também um programa de pós-graduação recente. Pós-graduação, né? Em imagem e som, Com esse nome. Eu tive o prazer de assistir agora, uns meses atrás, a primeira defesa de mestrado lá, uma pessoa que estudou a Cinemateca Brasileira e tal. Ah, que legal. Então, assim, esse programa ele precisa, então, de apoio, na medida em que a gente pode, além de toda a parte de orientação e de resolver pequenos problemas, eventualmente até conseguir algum tipo de recurso, alguma coisa em termos de equipamento, coisas do tipo, assim. Apesar de que, é o que eu sempre falo, a pós-graduação ela tem uma dinâmica própria, cada um tem o seu ritmo ali, né? Cada um tem sua especificidade, mas a gente procura justamente abrir espaço para que esses programas vão tomando corpo, né? E vão crescendo. Então, esse é um programa que tem aí, está no seu terceiro ano, me parece, e tem outros mais novos do que ele, ou tem... três começando esse ano, ano passado tivemos dois, né? Tem o campus de Sorocaba, que está com um pique de pós-graduação muito grande, porque contratou lá algumas dezenas de doutores, todo mundo querendo atuar na pós-graduação, e os programas aos poucos vão se fortalecendo. Eu participei de um debate, uns dois anos atrás, na escola, como que é? Escola de aplicação da USP, na área de educação. Uhum. Né? E lá tinha uma professora que, infelizmente, Laide, enfim, infelizmente não lembro o nome agora, que era da Faculdade de Educação da USP. E ela tinha uma crítica à USP, né, a sua própria entidade, no sentido de que ela dizia que a universidade, infelizmente, estava produzindo a graduação para levá-lo, o aluno para a pós-graduação, para depois levá-lo para o doutorado, e ficava uma coisa meio contínua, meio... Isso é um perigo, Bernardo? Isso acontece? É um risco. Agora, a situação que a gente ainda tem uma carência de produção. O que você está falando seria uma certa saturação, quer dizer, você começa a produzir coisas para si mesmo. A pós-graduação, ela tem uma vocação original nesse sentido, quer dizer, é no mestrado e principalmente no doutorado que você vai formar os futuros professores, futuros pesquisadores da própria universidade e de outras instituições. Então, nesse sentido, a formação desses doutores, por exemplo, ainda é necessária. A CAPES, por exemplo, que é a instituição que fomenta a pós-graduação no Brasil, ela tem uma estimativa que são necessários formar 16 mil doutores por ano para atender as necessidades de universidades, de pesquisa, etc., no Brasil. Nós estamos formando, nós que eu digo o Brasil inteiro, né, está formando cerca de 10 mil doutores. Então, nós ainda temos aí um espaço de formação de doutores a ser ocupado, né? O mestrado é a mesma coisa, embora o mestrado hoje é visto até como uma etapa intermediária mesmo, que precisa ser superada, embora em algumas áreas de conhecimento, talvez a formação de mestrado seja bem mais relevante. E surgiu atualmente uma nova forma de pós-graduação, atualmente não, já tem algum tempo, mas ainda está se firmando, que é o chamado mestrado profissional, que procura justamente formar pessoas com espírito de pesquisa, com espírito científico, para atender... não necessariamente a universidade ou instituições de pesquisa, mas, por exemplo, para atender empresas, para atender serviço público, administração pública, né, serviço, a parte de saúde, a parte de educação. Então, eu acho que a gente tem ainda muito espaço para que os nossos doutores e os nossos mestres profissionais ocupem. Agora, em algumas áreas, em algumas regiões, já há uma certa saturação. Né? Por exemplo? Porque o pessoal não quer ir para o interior, ou para o Nordeste, ou que é onde estão as carências, ou para o Norte do Brasil. Né? E é uma onde pena, tem, né? Porque na verdade é onde tem a grande possibilidade de criar. Se você tem um título de mestre ou de doutor, você consegue com relativa facilidade uma colocação em universidades em, ou instituições de outras regiões. Agora, se quer ficar em São Paulo ou até São Carlos, né, tem uma saturação de mestres e doutores. Embora isso acaba abrindo em algumas áreas um novo nicho, que é, por exemplo, o pessoal que vai para a área mais de empreendedorismo, mas aí são algumas áreas, né? Algumas engenharias, né? Alguma coisa que admite, então, essa. Mas assim mesmo ainda tem espaço. Mas se for pensar em termos da pessoa que realmente se deslocar para outras áreas, ainda tem muito uma carência. Então, esse problema de ficar formando para dentro, ela é mais restrita para quem não quer encarar aí alguns desafios. Pois é, então, e quem está ouvindo aí, o pós-graduando que está nos ouvindo, o cara que está fazendo mestrado e doutorado, está perdendo uma grande oportunidade, porque, olha, sinceramente, com essa história de a gente fazer teatro pelo interiorzão, acabamos de chegar agora de Alta Floresta, Lucas do Rio Verde, um pedaço do fundo da Amazônia, lá onde caiu o avião da Gol, né? Peixoto de Azevedo, etc e tal. Cara, é fantástico, tem um trabalho maravilhoso. Então deixa de ser bundão, né, cara? Vai ficar aqui parado, esperando uma chance de... Tem contribuição a dar. Exatamente. E a Universidade Federal, que, principalmente pensando a São Carlos, já a cota já passou, né? Pois é. E o próprio governo tem incentivado isso. Exatamente. Ele dá bolsas, dá outras coisas. Agora, às vezes, não tem realmente candidatos. A gente tem observado isso aí, que o pessoal, às vezes... Ou não quer ou não pode. Às vezes, já tem família, laços, outras coisas. Mas, querendo encarar o desafio... Não, família. Deixa de ser vagabundo, cara. Vai ficar dependendo da mãe o tempo todo. Sacaninha, não tô falando de outras famílias, né? Filho, cachorro, bicicleta e tudo mais. Marco, você ficou excitado aí pra falar o que foi, cara. Não, mas eu tenho até uma questão com a questão da pós-graduação, né? Porque eu tô me formando agora, então sempre vem... Você faz o quê? Eu faço rádio TV em Bauru, na realidade. Tá. Isso. E o que você tá fazendo aqui em São Carlos? É que como eu tô no último ano, eu tenho só TCC, eu faço estágio. Como chama sua mãe? A dona Ana. Dona Ana, o Marco tá enrolando, dona Ana. Ele tá aqui em São Carlos e estuda lá em Bauru. O que você tá... Bom, enfim, aí? Mas a grande pergunta é, porque a própria dona Ana, não, vamos fazer um mestrado, vamos fazer um doutorado, né? Porque a dona Ana é professora também? Não, ela é do comércio. Mas a grande... Vende o quê? Ela tem loja de roupa, ela vende roupa, esse tipo de coisa. Vende bem? Ah, vende bem. Porque você sustentar o quê? Você e o Tuco. E a Mariana. E a Mariana, hein? Exatamente. Tem que gastar. Coitadora, olha a dona Ana, meus pesos, tem que trabalhar tanto. Tem que trabalhar bastante, né? Trabalha bastante. Sua pergunta. A pergunta é a seguinte, inclusive... Eu não sei se, como era antes, mas hoje as pessoas já saem da graduação, já emendam o mestrado, já emendam o doutorado, pós-doc. E aí com 25 anos ela já é doutora, assim. Não falta uma experiência profissional ali para ela poder absorver melhor esse doutorado, esse tipo de coisa? Pois é, mas essa também é uma questão que varia de área para área, né? Tem algumas áreas, você vai pegar assim, física, química, matemática, que isso é quase natural, biologia, né? É quase natural. Porque está ligado à pesquisa. O contingente desses profissionais fazer essa trajetória. Por quê? Porque a área de trabalho dele, vamos dizer assim, ele não teve experiência profissional. A experiência profissional dele é fazer isso, né? Uhum. Outras áreas, você já poderia questionar um pouco isso. Vamos pensar nas engenharias, por exemplo. Tem muito isso. Ah, seria bom você sair, trabalhar um pouco e voltar. Eu tive esse mesmo dilema quando eu me formei na graduação, que eu fiz essa trajetória. Eu me formei em engenharia civil, já fui fazer o mestrado, já emendei o doutorado, já virei professor, né? Então, assim, às vezes pode ser interessante, mas não é tão fácil assim você sair para a carreira profissional e depois parar e voltar. Ou nem parar, continuar profissional. Nós temos muitos na área de engenharia, muita gente que trabalha e faz mestrado e doutorado ao mesmo tempo. Mas não é muito fácil. Você percebeu o que ele acabou de falar, né? É. Tem muita gente na área de engenharia que trabalha e até faz pesquisa. Porque não é considerado uma atividade profissional para essas áreas, como é, por exemplo, para outras áreas. Então. E não é muito simples você, às vezes, tomar essa decisão, né, de eu preciso me capacitar e tal. Então, é sempre um dilema, assim. O que, que é bom você ter uma experiência profissional? É interessante, porque você, inclusive, pode trazer essa experiência para dentro da universidade. E você experimentou alguma coisa? Chegou a construir alguma coisa? Eu fiz projetos. É? Fiz projetos, mas o meu foi o contrário. Enquanto eu fazia o mestrado e o doutorado, eu cheguei a fazer alguns projetos. E especificamente, que tipo de projeto? De casas? Áreas? Não. Eu sou engenheiro civil que não sabe construir nada de estrutura. Não, nem gosto. E que eu trabalho gosta? Com saneamento, com a parte de tratamento de água, com essa parte. Então, que também é uma área de trabalho do engenheiro civil que ninguém sabe. E que é da década de 80 era a referência, né? Pois é, mas justamente eu peguei uma época, uma crise muito grande. A década de 80, chamada década perdida, né? A gente veio, na minha área de saneamento, a gente veio de uma década de 70 que teve muito investimento. Tinha, na época, um projeto chamado Planasa, Plano Nacional de Saneamento, que tinha muito recurso. Já na década de 80, era projeto do governo militar, né? Do governo militar. Bancado pelo governo exatamente, militar, né? Um programa muito questionado, porque ele, inclusive, favoreceu o surgimento de um determinado modelo de saneamento, que através das empresas estaduais, né, Sabesp, Copasa, etc., que muita gente critica, e que também gerou um modelo muito endividado, com financiamentos que o pessoal não conseguia pagar. Por quê? Qual que é o grande problema da crítica disso? Porque é o seguinte, a questão aí tem vários grupos, mas o pessoal, a titularidade que a gente fala dos serviços de saneamento, água, esgoto, lixo e tal, é do município, né? Então, os municípios é que devem prestar esse serviço e tem que resolver esse problema. E nessa época o governo criou esse projeto aí que ele financiava esse serviço, porém se o município passasse para uma empresa estatal, no caso uma estadual, no caso, por aí que surgiram e se fortaleceram. Os DAEs da vida, essas não, os DAEs são justamente municipais. Ah, tá. As Sabesp, as Copasas, que são as estaduais. Ah, tá. E os municípios perderam, então, passaram essa titularidade para essa empresa, então eles perderam um pouco o controle do sistema. E as decisões, então, passaram para um nível que não era mais o nível municipal. Muitas dessas concessões, que duraram aí 30 anos, então, inclusive, na época de acabarem. Então, alguns municípios estão pegando de volta, outros estão negociando de novo com a empresa para continuar. Então, isso é uma... Tem gente que defende os dois lados, né? Mas o fato é que naquela época até houve um certo investimento, principalmente em água. Esgoto não, esgoto a gente ainda tem um déficit muito grande. A gente, que eu digo, Brasil. Mas logo na década de 80, aí não, a fonte secou, né? Não tinha mais dinheiro. Então eu me formei, eu não tinha, na época não tinha emprego mesmo para engenheiro de saneamento. Então, uma das tendências, e foi o que eu fiz na época, então vou aproveitar esse tempo, vou tentar me especializar, conhecer mais. Aí eu vim fazer mestrado. Eu nem pensava em ser professor, né? Eu queria apenas conhecer mais a área de saneamento e estudar sobre esse assunto. E de onde vem essa história? Você tá da ligação com o saneamento, de água, principalmente? Aquelas crises do terceiro ano da universidade. Né? Quando eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Tá. Não gosto de construção, não gosto de concreto. E como não gosto de cimento. História? Aí eu tive a aula de saneamento, falei, pô, gosto. Então foi uma aula que acabou. Foi uma aula de um professor que eu me lembro até hoje, já falecido, que qual é o nome dele? Me chamava Snar. Machado Enes. Isso lá em Belo Horizonte. Eu assisti uma aula e falei, é isso que eu quero. Por quê? Porque Enes. Enes. E-N-N-E. Essa eu conheço, provavelmente algum neto dele. Olha só, que interessante. Marcelo Enes, é professor da Universidade Federal de Sergipe hoje. Pode ser. Pode. Mas e tinha também uma composição, uma componente social muito grande. Quer dizer, você trabalha para a saúde da população, trabalha para proporcionar melhores condições de vida, e isso me levou, inclusive, a me envolver também, que é uma outra área que eu atuo bastante, que é a parte ambiental, quer dizer, a parte de meio ambiente, que é para mim, não só profissionalmente, como enquanto cidadão também, eu sempre me interessei, sempre me preocupei com essa parte ambiental, que tem a ver com saneamento. Quanto tempo a gente tem, Marco? Ah, não dá tempo. Isso não, ia ligar para o Marcelinho para ver qual a parentada que ele tem com eles aí, para de repente, quem sabe, o filho, ser, né? Pode ser. Bom, meu caro, e aí então, quer dizer, agora você vive um conflito, quando você fala dessa coisa de saneamento, você fala com prazer muito grande, curtido, inclusive, né? E não é tranquilo essa sua decisão de sair daí e ir para a parte de gestão de pós-graduação, cara? Sim, porque eu ainda continuo fazendo as duas coisas. Eu continuo, você consegue, aliás. Eu tenho procurado, vamos ver até quando, eu ainda continuo orientando na área de saneamento. E aí eu acabei me envolvendo com uma área mais específica, que é a área de resíduos, né, de lixo. Porque quando eu entrei aqui na UFSCar, em 92, estava começando aqui um projeto, na época coordenado pela professora Maria Zanin, E aí a gente, ela começou a implantar a questão da coleta seletiva. E eu já vinha com atuação fora da universidade em relação ao meio ambiente, e aí a gente acabou trabalhando junto na implantação da coleta seletiva de resíduos aqui na UFSCar, né, que nem era uma coisa acadêmica, mas acabou sendo depois, a gente acabou orientando vários trabalhos nisso aí, construímos um laboratório, o Laboratório de Reciclagem de Resíduos, e é uma área que eu continuo atuando. Mas na cidade tem isso? Tem, pois é. A gente... Toda a cidade consegue? Não? São Carlos hoje tem uma cooperativa. Bom, tem a atuação que a gente chama de coleta informal, que são os catadores autônomos, né, que fazem isso por conta própria. Mas, inclusive, a universidade implantou antes. Né, em 94 a gente já tinha isso aqui implantado. Em 93, 94 a gente já tinha a coleta seletiva na UFSCar. Inclusive, o pessoal trazia os resíduos, o lixo de casa, para ser coletado aqui dentro. Né? Agora, a partir de 2001, 2002, foi implantado um modelo de cooperativas de catadores, né, na cidade, a princípio retirando o pessoal que trabalhava no lixão e outras pessoas interessadas, e formaram-se três cooperativas. E agora, recentemente, essas cooperativas se fundiram e tem uma cooperativa na cidade atuando na coleta seletiva. E eles agora estão, inclusive, com um espaço muito interessante que a prefeitura proporcionou para eles. E está havendo uma ampliação. A gente acredita que, aos poucos, a gente vai ter 100% da cidade. Ainda não tem, mas 100% da cidade atendido. São Paulo teve uma experiência fantástica, que agora estou tentando lembrar o nome. Eles tinham uma sede, inclusive, muito legal. Não era Babilônia, enfim, esqueci o nome. Agora, ali na... perto da Rua de Ramos ali. Pois é, São Paulo tinha uma cooperativa, Copamari. Tinha uma ali perto da ponte da Casa Verde, isso, tinha tinha um trabalho maravilhoso e de repente detonou com pois tudo. Pois é uma área muito instável, pois né? Tá depende muito da gestão também, né? Então o que se procura fazer é uma coisa que seja sustentável, quer dizer, você consiga manter ao longo do tempo e com ganhos, né, sustentáveis aí para as pessoas. Os músicos também estão tentando fazer isso, né? Isso. Os músicos estão... Não sei se você está acompanhando esse debate. Pois é, eu participo do pessoal da Incoop, né, da Incubadora de Cooperativas, através de alguns projetos aí. E a gente cutucou muito, porque saiu um projeto, inclusive, do vereador, a gente trouxe o vereador aqui e tal, e começou uma discussão ferrenha, e quando me veio essa referência, né, o pessoal da arte acha que eles são de outro universo, etc e tal, mas não é não. Não. Hoje mesmo teve um rapaz aqui de manhã que você estava entrevistando, o Marco estava entrevistando ele, Guilherme, isso? Guilherme, né? Varela. É, que a gente estava falando um pouco disso, quer dizer, o músico precisa tomar consciência também de que é um profissional, né? Exatamente. Assim como o cara que é o catador de lixo, enfim, que você vê, e um trabalho que infelizmente morreu. Bom, Bernardo, a gente está entrando aqui no campo dos 10 minutos finais do jogo, sim, e nós vamos mudar completamente a prosa, já que você lida com gestão, né? Uhum. Aí o Dunga viajou hoje com a seleção para... Já foi? Para África, foi agora à tarde para África e tal. Mas eles foram para Brasília primeiro. Não, mas já beijaram a mão do Lula, já viajaram. Eu tô por fora, então. Aliás, acho que eu estava acompanhando aí, vendo nos computadores, vendo o avião sair. E aí, meu caro, como é que você escalaria essa seleção? É isso mesmo? Você gosta disso, velho? Não, acompanho sim, mas olha só, você me fez uma pergunta agora assim, eu não sei se a gente está escalando a seleção, não. Eu tô tentando lembrar os nomes agora aqui. Engraçado. Mas você concorda com isso? Começou do tempo que a gente sabia de cor, né? Exatamente. Seleção de 70. Começa por hoje. Eu tenho. Quem é mesmo lá? É o Júlio César, depois é o. Aí você vai comprar o álbum. Comprar o álbum pra minha filha, já tem lá. Tá tudo errado, né? Tem gente que tá ali. Tem uns três errados. Tem uns caras errados e tal. Mas e aí? Você acha que é. Não dá uma sensação esquisita isso, cara? Ou é perseguição à toa? O que é? Que é um artigo do Zé, se eu não me engano, acho que é do Zé Antônio Martins, no Estadão, dizendo que o Dunga é a intelectualidade brasileira hoje, né? Que essa coisa dura, dos soldados que vão para a guerra. O que você acha de tudo isso? Eu lamento muito, porque realmente... mas é engraçado esse desafio de você ganhar, né? Eu gosto de esporte... Mas eu tenho uma restrição muito grande do esporte competitivo, né? Em que você ganhar passa a ser o importante. Quer dizer, mesmo que você faça coisa mal feita, mas se ela for eficiente, ou faça ela feia, né? Mas se ela for eficiente, esse que é o ganhador. Né? Então, assim, eu sou fã da seleção lá de 82, né? Que não ganhava. Que não ganhou. Que não ganhava. Mas que jogava um futebol agradável. Mas tem essa peste. Mas tem o Santos, por exemplo, que tem um time maravilhoso e ganha. E ganha, né? Perde de vez em quando, mas ganha. E você nunca jogou futebol? Já. Com esse nome, Arantes do Nascimento, Nascimento, cara. Brincava também. Cheguei a jogar aqui na UFSCar, nós tínhamos ali do lado da Engenharia Civil um terreno chamado Rapadão. Ali. Rapadão, joguei no Rapadão também. Aquilo era bom pra fazer casca de ferida. Até que um dia eu fui cercar a bola assim, meu joelho virou pra frente, minha perna virou pra frente. Mas nunca chegou. E aí os ligamentos reclamaram, aí eu parei. E como mineiro, o que que é? Atleticano, não? Atleticano, né? Tá aí, difícil, né, cara? Como que é engraçado? Uma torcida ferrenha, né, cara? É um negócio assustador, né? Recebi esses dias um e-mail de um colega mostrando foi feito um ranking dos melhores centros de treinamento do Brasil, do Galo. Do Galo dos melhores, né? Nem sabia disso. É, do Galo dos melhores, junto com o Caju, onde estava a seleção lá, o pessoal do Atlético, né? Atlético Paranaense. Que aí tem gente que fala que é o genérico do Atlético Mineiro, né? É o Atlético Paranaense. Mas é o seguinte, meu velho, bom, aí você então agora está nessa história de pensar, estabelecer políticas da história da pós-graduação na Universidade Federal de São Carlos, né? E para onde vai essa pós-graduação? Uma coisa interessante que eu acho que na UFSCar é justamente isso, assim, que não cabe a uma pessoa, ou nem a um grupo pequeno, isso são coisas coletivas, né? Então hoje, por exemplo, passei a tarde inteira lá no Conselho de Pós-Graduação, que é onde uma vez por mês a gente reúne os coordenadores de pós-graduação para discutir questões e tomar decisões, e tem toda uma parte burocrática também. Então a gente vai tomando essas decisões, né? Por exemplo, Uma decisão. Hoje foi uma decisão, foi uma das reuniões mais demoradas que a gente teve, porque está discutindo um projeto chamado Pro Equipamentos, em que a CAPES atribui recursos para as universidades. Nós temos que ver onde que a gente vai colocar esses recursos para comprar equipamentos para pós-graduação. Então tem toda uma discussão, vamos, por favor. Então, e acho que a gente chegou hoje num equilíbrio interessante, quer dizer, vamos ajudar os cursos novos que precisam de equipamento, mas ao mesmo tempo vamos reconhecer também o mérito dos. É lógico que o dinheiro não dá para todo mundo, tem que tomar decisão, mas o que eu acho mais importante é que a gente conversa e tenta se entender. É, acho que hoje, é lógico que tem gente que vai ficar mais satisfeita, gente menos satisfeita, tem gente que vai reclamar e tal, mas tomamos lá uma decisão coletiva. Isso eu acho muito, aqui na UFSCar isso eu gosto muito, essa questão é muito mais trabalhoso, né? Tem gente que fala, você podia tomar essa decisão por conta própria, você tem autonomia para fazer isso. Eu não acho que é por aí, eu acho que a gente tem que conversar, ouvir, e na hora que for preciso, aí sim você toma uma decisão, mas já levando isso em conta. Então, as políticas têm sido construídas nesse sentido. Uma outra decisão que também a gente está amadurecendo, que eu já mencionei aqui, é essa questão do mestrado profissional, né? Que o mestrado profissional sempre teve uma certa resistência, como é que é o pessoal que vai para a empresa ou vai para o setor público, não é isso o mestrado, não é, mas a coisa está ampliando, então nós já fizemos algumas propostas de mestrado, temos dois atualmente. O que é? Na química e no ensino de ciências exatas. Seria o que a gente chama de MBA? Não é MBA, é mestrado profissional, é um mestrado que para pessoas que trabalham e que vão atuar vão trazer problemas da sua área de atuação, por exemplo, no caso do ensino de ciências exatas, são profissionais da área são professores da rede, aí, ou mesmo de escolas particulares, e que estão fazendo o seu mestrado, mas continuam dando aula, né, continuam atuando, e estão trabalhando em cima de algum problema, e fazendo sua pesquisa na sua sala de aula, tudo isso, num contexto em que o mestrado acadêmico talvez não permitisse. Porque o mestrado acadêmico vai pedir uma teorização ou uma parte conceitual que essas pessoas não precisam naquele momento, né? E que elas vão usar para melhorar a sua prática. Isso é uma espécie de uma especialização, seria? Não? Pois é, aí se confunde um pouco. Mas não é uma especialização, porque a especialização é muito focada na aula. Você vai ter um curso de especialização e aí vai fazer uma monografia, uma coisinha no final. Aqui não, você vai ter algumas. A diferença principal do mestrado e do doutorado, principal não, mas uma delas, com a especialização é essa. Especialização é muita aula e pouca produção de trabalho, de pesquisa. Vai fazer uma monografia que pode ser um texto relativamente simples. Enquanto que o mestrado e o doutorado, inclusive o profissional, não. Você tem pouca aula, mas tem muita pesquisa. Você tem muita atuação num problema, desenvolver uma metodologia, aplicar, levantar dados, etc. Então, por isso que é diferente da especialização. Mas ao mesmo tempo, é profissional. Então, eu acho que a UFSCar naturalmente, a gente não está nem induzindo que isso aconteça. Poderíamos até estar, mas não estamos. Mas a gente está sentindo que a sociedade está tendo essa demanda e o UFSCar está topando, né? Apesar de algumas resistências, tal, mas a gente está caminhando nesse sentido. Agora, a especialização, infelizmente, não serve para absolutamente nada, apesar do trabalho que dá, né? Eu fiz a tal da... Na verdade, eu fiz, não. Eu não quis defender lá, deu um choque violento com a minha orientadora e acabei virando especialista, né? Depois de 4 anos, um mestrado. Ah, você parou no mestrado? Não, mestrado, não parei. Na verdade, eu fui convidado a me retirar, né? Mas, enfim, aí isso não serve. Por exemplo, quem tem especialização não pode ser professor. Ah, tá. Entendeu? É uma coisa complicadíssima. Você faz 4 anos, não, faz todas... São títulos bem diferentes. O grande problema da... O grande problema não. A grande especialização, inclusive, aqui na UFSCar, ela não está na pós-graduação. Ela está na extensão, que é outro setor. Temos cursos de especialização muito bons e... Eles têm a sua importância também para melhorar o profissional e tal. Agora, realmente são títulos diferentes. E um dos problemas da especialização em nível nacional é que a especialização não passa por uma avaliação como a pós-graduação estrito senso, que mestrado e doutorado passa. E a tese, né? Não, é. Além dessa coisa, você tem... Hoje a nossa pós-graduação é considerada mundialmente uma das que tem o melhor sistema de avaliação, que a CAPES controla. E as especializações, não, elas são muito soltas. Não existe um sistema de avaliação. Mas você tem banca examinadora, tem tudo. Não, isso. Mas eu não estou falando da avaliação do aluno, estou falando da avaliação do curso. Da avaliação do nível, da qualidade do curso. Tá. Então, a especialização surge muito facilmente e como não tem esse controle, existe, lógico, uma variação de qualidade. Você tem excelentes cursos de especialização e tem cursos muito ruins. Então, isso, às vezes, desacredita um pouco a especialização. Além do que, o título de especialista... Ele não é tão valorizado quanto o mestrado. Eu sinto isso na pele, né? Apesar que nunca gostei muito do trabalho acadêmico. Melhor ser generalista do que especialista. É, exatamente. Bom, mas é o seguinte, agora já está entrando nos 3 últimos minutos, dois, para vem aí a hora do Brasil. Isso. E o Bernardo não vai cantar nenhuma musiquinha, mais uma musiquinha que você lembra lá de Minas, vai, alguma coisa, você não lembra nada. Não, mas não tem como cantar aqui. Quer ver, rapaz? Não, porque ontem eu vi os caras sem viola lá, eu fiquei imaginando agora, Zé Renato Braz, o que eles estavam cantando, o que era? O que era? Bom, então, tá, lembra uma música que marcou muito, que te marcou muito o BH, vamos ver. Nossa. Belo Horizonte. Aliás, que cidade maravilhosa, né, rapaz? Mas ficou muito grande, é uma cidade grande. Tinha uma música do que o Beto Guedes cantava, chamava Belo Horror. Como que era isso? Belo Horizonte, Monte Claro, meu segredo. Marcado pelo som que vem do mato. Mato horizontes, fundo claros contra o medo. E nada tenho a ver. Quero a palavra errada. Quero a hora certa de entortar. Caraca, eu consegui, Belo Horror. Né? Belo Horror. É, uma crítica Belo Horizonte. Que, aliás, muita gente hoje está criticando, critica, né? O pessoal do Clube da Esquina. Tem um amigo meu poeta lá, concretista, né? Paulistano, que diz, esse negócio da janela lateral, vejo o quarto de dormir, não sei o quê. Eles não têm noção do que é isso no interior, né, cara? Não faz ideia, né? É engraçado isso. As músicas têm todos os seus momentos. Essas músicas, naquele contexto em que foram feitas, foram muito, muito importantes. Toda uma geração que eu conheço, assim, se pautou, né? Apesar de que, se você for olhar as letras de algumas dessas músicas, você fala assim, nossos caras estavam noutra dimensão. É outra dimensão mesmo, né? Porque eu sou casado com uma paulistana da gota, né? É. E eu me lembro que quando a gente cantava, ela falava, nossa, você canta essa música com tanta paura, com tanta coisa, assim. E uma vez a gente foi conhecer uma grande Pocinhos do Rio Verde, interior de Minas, Rio Verde, né? Conheço. E começamos a fermentar. Fazenda Tambasco. Exatamente, conheço. Então a gente ficava lá as noites e tal, uma noite, cara, que ela conseguiu ver pela primeira vez a Via Láctea, ela olhou pra mim e falou, caraca, agora eu entendo essas músicas, né? Que é muito isso, né? Exatamente. Minas é um estado de espírito. É. O meu sonho era ser mineiro. Ah, meu Deus. Exatamente. Não é essa coisa do interior do sul de Minas. enfim, via o pessoal trabalhar na câmara. Mas, Bernardo, o nosso tempo acabou. Já se foi. Foi muito boa a prosa, aliás. Gostei muito. Foi legal, né? Muito legal. Muito bom. Quando eu te perguntei que assunto que você queria conversar, você me falou que era sexo, drogas e rock. Então, eu falo quase sobre tudo, né? Mas muito bem. Bom, o programa aqui é o seguinte: quem chega, né, já entra no programa e já faz parte. Então, quem quiser aparecer, é só ligar, falar, viu? Quero ir no programa, preciso ir. Estamos no programa. Estamos à disposição. Tá? Né? Eu lembro que você trouxe aqui o pessoal da APG, na época até tive algumas questões, e depois, uma hora dessa a gente conversa. É verdade, aí, é verdade. O pessoal da APG que uma ideia aqui. Sobre isso. Aliás, precisava voltar. Vamos combinar nós dois. Vamos. APG e pós-graduação junto. Vamos combinar isso. Exatamente. Vamos fazer um programa junto. Com certeza. Aqui. Bom, gente, Paracatuzu acabou. Vai entrar a hora do Brasil, né? Daquele Brasil que não é só do Dunga, né? Que ele fala que é o dele também, enfim. Mas aí a gente volta na quarta-feira que vem. Parece que a pauta da quarta-feira que vem... Qual que é a pauta da quarta-feira que vem? Mas não lembro. Mas enfim, um grande abraço. Até quarta-feira que vem. Com a pauta que eu não me lembro, mas é uma pauta boa pra caramba. Boa. Muito boa. Um abraço, tchau. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.